Levantamento preliminar da COECIBER, Coordenadoria Estadual de Combate aos Crimes Cibernéticos, órgão do Ministério Público de Minas Gerais, aponta que entre janeiro e setembro de 2021 foram registradas 32.940 ocorrências de estelionato aplicadas pelo WhatsApp. Segundo a COECIBER, é o crime cibernético de maior incidência de demandas no MPMG. O coordenador da COECIBER, promotor de justiça Mauro da Fonseca Elovitch, explica como esse tipo de golpe é aplicado por meio do aplicativo de mensagens. Bom, o estelionato mediante o uso de identidade falsa pelo WhatsApp geralmente é cometido da seguinte maneira. O criminoso adquire um pacote de dados no mercado negro, contendo nome, telefone, estado civil, profissão, relações familiares de alguém. Inclusive com nome e telefone ou e-mails do pai, da mãe, do irmão, dos familiares próximos daquela pessoa. Em seguida, ele usa esse pacote de dados para entrar em contato com os familiares, fingindo ser o parente da vítima, usando o nome dela e uma foto obtida em redes sociais. Normalmente, o criminoso usa uma conta de WhatsApp vinculada a um número pré-pago e escreve para a vítima que o telefone antigo quebrou ou que esse é o novo número de trabalho. Depois de algum tempo de conversa por mensagens, se fazendo passar pelo parente, o criminoso passa a pedir que a vítima transfira dinheiro para uma determinada conta, alegando que precisa fazer um pagamento urgente e que não está conseguindo acessar o aplicativo que está no telefone antigo. A vítima, querendo ajudar esse parente, geralmente querendo ajudar um filho, acaba fazendo as transferências antes de perceber que se trata de um golpe. Os criminosos obtêm esses dados no mercado negro, geralmente na Deep Web ou em fóruns que envolvem hackers. Esses dados, na verdade, foram obtidos daqueles grandes vazamentos que tiveram esse ano dos birôs de crédito ou mesmo de companhias telefônicas e de redes sociais. Então, esses dados não são difíceis de serem achados e, o que é mais grave, eles têm esse cruzamento de dados que permitem que o criminoso aplique esses golpes. O promotor de justiça orienta sobre quais medidas devem ser tomadas para evitar esse tipo de golpe. Tem algumas medidas simples que podem ser adotadas para evitar cair nesse tipo de golpe. A primeira e mais importante é nunca, jamais realizar imediatamente pagamentos ou transferências quando a solicitação foi feita por meio do WhatsApp, mesmo que aparentemente sejam de pessoas que você conhece. A medida mais correta é ligar para aquela pessoa, ligar no telefone antigo que você já tinha dela e conferir se é ela mesmo, se ela contatou, ou procurar outra maneira de confirmar a identidade antes de fazer qualquer tipo de transferência. Questionar por que está sendo feito esse pedido, para evitar cair nesse golpe. É uma medida simples, às vezes a gente esquece que o telefone ele não manda só mensagem de WhatsApp, ele também liga, né? Então ligue para seu parente, ligue para aquela pessoa, preferencialmente no telefone antigo, e confirme quem é antes de fazer qualquer transferência. Outras medidas importantes são não fornecer dados e nem confirmar dados quando você for solicitado pelo WhatsApp, geralmente procurar os canais oficiais dessas instituições, porque esses dados depois vão ser utilizados para serem aplicados golpes. Restringir as configurações de privacidade em todas as suas redes sociais, mas especialmente no WhatsApp, né? Não deixando que qualquer pessoa obtenha suas informações, obtenha suas fotos, que depois elas podem ser utilizadas. E também é importante alertar parentes, alertar familiares, especialmente os mais idosos ou os que tenham menos intimidade com meios eletrônicos, para não fazerem essas transferências, para adotarem essas medidas de segurança, para que eles não sejam lesados, para que eles não caiam nesses golpes. Para as pessoas que já tenham sido vítimas de estelionato, o promotor de justiça Mauro Elovitch explica quais procedimentos devem ser tomados pela vítima. Caso você tenha sido vítima desse tipo de golpe, nós sugerimos as seguintes providências. Primeiro, Nunca delete a conversa realizada com o criminoso e nem apague qualquer mensagem do diálogo. Essa é a primeira e a principal forma de comprovar a materialidade do crime e permitir uma investigação. Faça as capturas de tela dessa conversa, né? Tire os prints, aparecendo o número do terminal que o criminoso utilizou para praticar o golpe, né? O número do telefone. Se você colocou o nome na agenda, retire o nome da agenda antes de fazer o print, porque isso é importante para vincular, para provar que aquelas mensagens vieram efetivamente daquele telefone e permitir medidas judiciais. Faça o backup e a exportação dessa conversa. Tem uma configuração própria na aba de conversas do menu Configurações do WhatsApp. Então, você faz a exportação dessa conversa para um e-mail seu ou para um e-mail da polícia, que é uma maneira de garantir a integridade dessa prova. Se você for contatado por alguém se fazendo passar por um parente seu, avise esse parente, avise esse amigo para que ele possa se prevenir. Sempre que você for vítima, faça o boletim de ocorrência, ainda que o crime não tenha se consumado, que você não tenha feito a transferência, registre a ocorrência. Isso vai servir tanto para você se prevenir, quanto para potencializar as investigações, ou a polícia, o Ministério Público vão atrás e vão poder fazer a conexão entre vários crimes aplicados por um mesmo terminal. Comunique imediatamente o seu banco e o banco para o qual foram transferidos esses valores, registrando reclamações formais, e envie um e-mail para o suporte do WhatsApp. O e-mail é suporte, support@whatsapp.com, comunicando a utilização do perfil falso e que aquele número está sendo utilizado para a prática de crimes. E junte nesse e-mail os prints que você realizou dessa conversa com o criminoso. Por fim, o coordenador da Coeciber esclarece que o WhatsApp, em geral, não será responsabilizado pelos golpes de estelionato cometidos por meio do aplicativo de mensagens. Em geral, o WhatsApp não vai ser responsabilizado pela criação de conta falsa usando dados de terceiros. O WhatsApp, ele não faz esse tipo de checagem de identidade. O que ele se compromete nos termos de utilização é a retirada caso haja violação daqueles termos que você aceita quando entra naquela rede social. Então, o caminho é realmente se prevenir e buscar a responsabilização dos criminosos. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial. Para mais informações, acesse www.mpmg.mp.br. Do Ministério Público de Minas Gerais, Alex Lanza.